5241, não está autorizada a decolagem, bicho no zero, vento 1900 graus, 122. Livre decolagem, Felipe, 241. Com Delta, está autorizado o cruzamento da final no zero, reporte final no 7. Rodada final no 7, o Trip 5241, na decola 246, chame controle em 119, 318, boa tarde. 198, boa tarde, Trip 5241. Charmer 327, ali mantém cabeceira no zero. Charmer 327, só autorizada a decolagem na pista 10, vento 1-10 graus, 122. Decolagem, Charmer 327. Salvador, boa tarde, Oceaner 621, monte Ceradão no zero, pronto. Oceaner 6321, está autorizado a alinhar e manter cabeceira 10. Ali, mantém 10, 6321. Com Mike, com Delta, está autorizado o pouso na pista 17, o vento 1900 graus, 129, apenas confirmando, baixada travada. Afirmativa, baixada e travada, serviço. Oceaner 6327, decolar 249, chama controle 119, 8. 198, boa tarde, obrigado. O Mike com o Delta, o solo é 5-1, a estação é 4-4, frequência livre. O estação é 6321, estou autorizada a decolagem da pista 1-0, o vento 1-0-0 graus, 1-2-2. Leve de colação, nós vamos acionar na 321. O trip 562 está autorizado a linha e manter cabeceiro no zero. Mantendo no zero, trip. O Xenema 321, na defalada 53, chama controle em 119.8. 198, acionar 6321, boa tarde. O trip 562 está autorizado a decolagem da pista 190, o vento 1-0-0 graus, 1-3-2. estabilizado no localizador 2231, boa tarde. Passarela 2231, ajuste no 010, repórter baixado travado. Já está baixado, checado 2231. 2231, não tem livre pouso, pistão no 0, o vento 1200 graus, 132. Livre pouso 2230. O trip 5627, decolada 55, chame controle 119, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, bom trabalho. Torre Salvador, boa tarde, TAM 3217, uma milha para o externo, baixado e travado. TAM 3217, ajuste no 010, continue a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, TAM 3217. Passarela 2231, no solo 59, livre à direita, chama solo em 121, décimo 9. 1219, graças. O TAM 3217 tem livre pouso na pista 10, vento 1100 graus, 129. Livre pouso, TAM 3217. Pijão 3217 no sala 02, livra direita, chama solo em 121 ou 219. Direita, solo 219, TAM 3217, boa tarde. Salvador, Gol 9280, estabilizado ILS X-Ray, baixado, checado. O Gol 9280, ajuste no 0, 1 no 0, está autorizado pouso, pistão no 0, o vento 090 graus, 132. Autorizado pouso, Williams, Gol 9280. Torre Salvador, boa tarde, Gol 1925. Gol 1925, ajuste no 0 no 0, repórter baixado travado, aguardando o pista livre. Já está com o trem baixado e travado, aguarda o 1925. O Gol 9280, solo 06, livre à direita, chame solo em 121 ou 249. Livre na direita, 219, Gol 9280. 925, está autorizado pouso na pista 110, o vento 090 graus, 122. Livre pouso na 10, gol no 925. Salvador, Torre, ó, Azul 69, 18, boa tarde. Azul 69, 18, ajuste 1010, repórter vai estar travado, aguardando pista livre. Repórter agora. O voo 925, sala 09, livre à direita, chame solo em 121, décimo 9. Direita 1219, no 925, obrigado. Azul 6918, está autorizado o pouso na pista 10, o vento 100 graus, 122. Deve pouso na 10-6918. Torre Salvador, é o Trip 5446, estabilizado em LS X-Ray da 10. 5416, o ajuste altímetro no 0-10. Reporte vai estar travado, aguardando atualização para pouso, trip 5446. Reportará 446. Siga a vida, Mike Quebec. Sim, está autorizado o táxi até a questão no 7. Reporte pronto para ingresso. Vitor Mike Quebec, está autorizado a alinhar e manter cabeceira no 7, reportando pronto. O azul 6918, o solo 112, livre direita, e chame solo em 1-2-1-2-9. Direita 219, 69-1-2. Trip 5446, está autorizado pouso na pista 10, vento 1900 graus, 119. Livre pouso na 10, baixou e travou, Trip 5446. Salvador, boa tarde, Azul 4118, como espera da 10, pronto. Azul 4118, visual com aeronave na final 10. Não, afirmativo. Gente, após o pouso do mesmo, está autorizado ali, aí mantém na cabeceira 10. Após o pouso da aeronave na final, ali mantém na 10, Azul 4118. Gente, Vitor Mike Quebec ficará atento ao estreito turbulência da TR da Trip, que pousou na 10, após está autorizado. Decolagem da pista 17. Vento 1900 graus, 1229. Gente, vai. Trip 5446, Salo Zona 4, livre à direita, chame Sol em 1-2-1, desce 1-9. Direita 1-2-1-9, 5-4-4-6. O Azul 4118 tem livre decolagem da pista 10, o vento 1900 graus, 1139. Livre decolagem na 10, Azul 4118. Vitor Mike Quebec, decolado 15, chame controle 119, decimal 8. 198, Quebec, bom trabalho. O Azul 4118, declarado 16, chame controle 119, decimal 8. 19, 8, Azul 4118, boa tarde, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, digo 1075, baixado, checado, pista 10 a vista. 1075, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, o vento 110 graus, 129 de intensidade. Gente, livre pouso, o gol 1907. Gol no 755 na escuta da torre. Na escuta, está ciente do tráfego na frente. Salvador, copiou 700? Afirmativo, mantém altitude 12 mil pés e efetua espera em Timbra, retornando à frequência do controle já coordenado com o mesmo, voo no 705. Calma, confirma, afirmativo. Devido à separação com o tráfego à frente. O 1755 tem condições de aproximar, situando com o tráfego da frente? É, tinha, só que agora nós vamos acertar um 360. Sim, ligou no 755. Gol no 075, solo 19, livre direito, chama solo em 121.9. 219, obrigado, 1075, gravou. Reinterceptando a final. 755. Gente, no 755, continue a aproximação. Estou autorizado por posicionar 0, vento 1,00 graus, 1,22. Romeu Golf Vita está autorizado o táxi até a intenção do 17 e a parte pronta para ingresso. Reportando, reportando Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, reporta final 17. Atenção, é 1 a 0, Juliette. 7, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardar. O Gol 1755, Sol 23, viva direito, chama Sole 121, 219. Viva direito, 219, quer dizer. Juliette Bravo Delta tem livre pouso no pistão 10, o vento 1010 graus, 142. Bravo Delta, livre pouso na 10. O meu Golf Vito está autorizado a alinhar e manter cabeceira no 7, reportando pronto. Mike, visual completo. November Yankee Mike, reporta 3 milhas fora. 3 milhas fora, November Yankee Mike. Juliette Bravo Delta, Sol 26, poderia confirmar a parte 3? Gente, inicialmente ele parte 3, livra direito, chama Sol 121 no 219. O meu Golf Vito já tem livre decolagem da pista 17, o vento 1.00 graus, 1.39, agilizando manobras. Oi, boa tarde, Mike Fox Serra, Mike Fox Serra, boa tarde, o ajuste no 0, 09, pode confirmar o pouso na 10? A intenção é o pouso na 17, ali. Gente, reporta o marcador externo para cancelamento do instrumento. Ok, vai cancelar o externo, Mike Fox Serra. Yankee Mike tem livre pouso pistão 17, vento 090 graus, 132. Livre pouso 097, 90 Yankee Mike. Romeu Golf Vitor decolado 228, chama controle em 119.8. 1198, Romeu Golf Vitor. Cancela o Panda Instrumente, o Romeu Golf Vitor. O Mike Fox Terra, com o instrumento cancelado 28, está autorizado uma base pela direita, informa Papá 28 Alfa na final 17, já autorizado para pouso. Ok, Mike Fox Terra, abraço, Harold. Mike Bravian, que na escuta do da Torre Salvador. Autorização da aeronave, autorizado o pouso 97. Afirmativo, 9MV Yankee Mike, autorizado pouso 117. Negativo, o 9MV Yankee Mike não modulou. O Mike Flávio Terra está autorizado final 17, aguarda autorização para pouso. Ok, vai aprovar a final da 17, Mike Flávio Terra. 231, pouso 0 da 10. O Mike Fox Terra informa Mueco 121 na 1500 pés, cruzou a rotatória, comprou a Nordeste. Ok, tá descendo pra 1000 pés o Mike Fox Terra. 3155 tá pronto, pouso 0 da 10. Gente, o tanto 3155 ali mantém cabeceiro no 0. A linha e mantém na 10, tá pronto. Salve bem aqui, Mike, o Solos 30, livra na Quebec, aguarda as instruções. Novembro, Mike, livra na Quebec, aguardando instruções. Só 3155 está autorizado a decolagem em pistão 0, vento 100 graus, 132. Autorizado a decolagem em pistão 0, 132. Mike, Foto Serra, tem livre pouso, pistão 7, o vento 100 graus, 132. Mike, Foto Serra, tem. Oi, Salvador, Mike Braviac. O Mike Bravian, que está autorizado final no 7, aguardando autorização para pouso. Yeah. Mike Fox Terra, os solos 32 poderiam confirmar o pátio? Tá liberando pra pátio, pátio. Gente, liberando pra pátio, estacionar pátio 5, frequência livre. Yeah. São 3155, decola 232, chame controle em 119.8. Gente, boa tarde, 3155. Mike Bravian, que tem livre pouso, pistão no 7, o vento 090 graus, 129. Poderia confirmar a baixada travada? Baixada travada. Bravianca, Salas 34, poderia informar o pátio? Afirmativo, autorizado backtrack ao estacionar no GRAE, frequência livre. Lovem Bianchi, Mike, irá seguir o Xingu até o pátio 4, estacionar frequência livre. Salvador, Vitor, aqui no Delta, agora 8 Kilo Delta, intenção pulso no 0 ou no 7? No 0. Enter. O Delta agora avistado. É trem fixo, não? Confirme, foi para o Vitor aqui no Delta? Afirmativo, tem avistado, confirmando. É trem fixo, não? Não, tem bastante elevado, senhor. Gente, avistado, tem pouso autorizado no zero, vento 170 com 14. Livre, pouso no zero, Vitor aqui no Delta. Alaska, né? 61 no 4, quando espera próximo, boa. Boa, tá feio na curta, após ali mantém. Na escuta, guardião, prossiga. Gente, já tá acionado? Ok, traço chegou agora, já cruzando a vertical do Graé. Fica atento, livre decolagem. Pode falar do solo, guardião 06513. Barra do Solo 06. Barra do Solo 06. Prossiga Litoral Sul, controle 1198, tem um bom voo. Obrigado, até a volta. Quilo de alta, Solos 41, direita 121.9, Solo Livrar. Direito, Quilo Delta na escuta. Ok, livrando direita agora, 121.9, Solo, bem-vindo. Xanem 13 no 4, livre decolagem 100 com 3-4, decolada aos 4-3, controle 198, bom voo. 198, obrigado, Xané, 6-3-4. Salvador, boa tarde, bom 3, 99, próximo, espero 0 pronto. Ok, informa o tráfego da Azul a 1 milha de distância, agiliza a manobra ali em decola separada. Afirmativo. Entra, agilize, autorizado 90 com 12. Autorizado a decolagem da pista no 0, bom 3, 99. Salvador, boa tarde.